chegou, o rei do bichão, que te leva pro céu. E só traz atrevido, eu sou um nego do bolé. Ela tá soltinha e já tá na minha. Então vem novinha, quebra tudo na palminha, vai. Agora eu vou descer, fazer o chão tremer. Não me procura porque hoje eu quero me perder. Eu vim pra provocar, desejo sedução, fazer você pirar, comer na minha mão. Eu quero aproveitar, vem que hoje eu tô acesa. Se não quer, então me deixa. Deixa, deixa, deixa. Então me deixa. Deixa, deixa, deixa. Então me deixa. Deixa, deixa, deixa. Então me deixa. Se não quer, então me deixa. Quando o som começar, ninguém pode parar. Te ganhei só de olhar. Descendo devagar, eu cheguei, vou dançar. Senhora, pra acabar, quem quiser pode chegar. Cheguei na parada, DJ solta o tambor. As mina perde a linha, porque sabe quem chegou. O rei do pistão, que te leva pro céu. E só traz atrevidas, sou o nego do bordel. Ela tá soltinha e já tá na...